This is Milty Ground. Então, primeiramente eu vou agradecer, né? A entrevista aqui, uma coisa que não é muito fácil. E falei ali mais cedo, você não vai. Não é mentira, velho. Hoje em dia vocês são os adoradinhos. A banda da Cogumelo hoje é o Drowned, velho. Nada, é que a gente tá ralando aí, tocando muito. E eles sempre dão muito apoio pra gente e pras bandas que gravam e vão tocar, vão pra estrada, né? Então acho que a gente tem essa característica, então por isso que eles apoiam muito a gente. Assim. Então vocês agradecem muito a gravadora? Claro, com certeza, com certeza. Eles que deram o impulso pra nossa carreira, né? Pra gente começar aí. Os nossos 15 anos de banda são em paralelo com a Cogumelo, né? Parceria boa aí que a gente fez. Entendi. E o álbum, velho? Eu já vi muita coisa sobre o álbum na internet, os caras, todo mundo comentando bem. E você, como membro da banda, você acha que a aceitação do público foi muito boa? Eu acho que a aceitação foi boa e realmente a gente fez um álbum bem mais espontâneo dessa vez, bem mais... A gente puxou uma característica mais death metal do nosso som, então isso aí eu acho que cativou mais o pessoal que era fã da gente. É um disco mais porrada, mais mochadão, e tem vocal mais gutural, assim, eu acho que é um... O que acho que isso agradou. Realmente teve uma aceitação muito boa. A turnê tá rolando numa boa ou tá difícil ainda arrumar a data? Não, tá indo legal. A gente fez até hoje 15 shows pra divulgar o disco. É um número até bom, né, se for olhar. Tem mais metade do ano aí praticamente pra gente tocar e estamos pretendendo fazer uma próxima turnê. Ano que vem ou Europa ou os Estados Unidos. Ainda não sei bem o que nós vamos agendar, o que vai estar mais legal na época. Mas provavelmente uma das duas rola ano que vem. Então você falou dos fãs internacionais, né? E a banda brasileira você já viu como é que é. Os fãs já são muito bons. E quando o pessoal fala banda brasileira, a galera já fica de olho aberto. Ó, bora ver. O público fora também aceita vocês como se fosse aqui dentro mesmo? Com certeza. O público brasileiro, quando a gente fez o turnê na Europa, por exemplo, quando o cara colocava no cartaz lá que a banda era do Brasil, punha bandeira, alguma coisa falando que era do Brasil, da Cogumelo e tal, o show lotava, enchia, porque o pessoal tem aquela ideia, pô, banda brasileira é banda de qualidade. Lá fora eles pensam assim, entendeu? E iam ver a gente. Então a aceitação é a mesma coisa do que... É a mesma coisa que é. Falou que é do Brasil, a galera lá gosta muito. Agora, sem brasileirismo, os fãs aqui são mais fanáticos mesmo ou não? O fã aqui é mais louco, né? Pira mais no show, movimenta mais, agita, canta e tal. Lógico que quando a gente fez, por exemplo, a gente tocou na Alemanha lá em Meissen, em Darmstadt, foi legal. O público agitou também pra caramba, bateu cabeça. Teve gente que foi de um lado, viu a gente no fim de semana, aí a gente ia tocar na cidade perto no outro fim de semana, eles foram pra lá pra assistir. Gostam muito também, mas o público daqui é aquele público mais caloroso, né? Mais agitadão e tal. É a primeira vez suas no Rock'n'Roll? Primeira vez. Demoramos 15 anos pra chegar, mas chegamos. Mas é a primeira de várias outras ou você acha que é só a primeira da primeira mesmo? Não, eu espero que seja a primeira de várias, né? Então o festival tá sendo caralho. Tá, muito bom, tá perfeito o festival. Tá cada vez crescendo mais, tá mostrando que é um festival que tende a ser um grande festival no Brasil. Né? Já tem atrações internacionais de peso, né? As bandas nacionais, muitas bandas nacionais de peso também, um apoio à banda nacional. E espero que continue assim, só melhorando a estrutura e, né? Já tá muito boa. E o festival tende a ser um dos melhores. Você falou de festival aí, velho. Ano passado eu tava lá no Metal Open Air. Uma porra lá. Nem me lembra. Então, assim, eu sempre pergunto a alguém que tava no festival pra saber o que que foi aquela porra lá, bicho. Cara, como é que vocês com banda viram aquilo lá? Olha, eu não entendi. Eles pagaram pra gente participar, passagem, cachê, tudo certo. Tudo certo. Hotel, hospedagem, alimentação, foi tudo como estava no nosso contrato. Só não deixaram a gente tocar. Ou então vocês receberam e não tocaram. Eu não entendi. A gente não, simplesmente não tocamos, não tinha palco pra gente. E os horários que tinham vagos nos dois palcos principais não deixaram a gente subir pra tocar. Não entendi. Levaram a gente pra ver as bandas, né? As que conseguiram tocar. Foi um fracasso, um fiasco, uma queimação de filme. Pra você ter uma ideia, teve gente que saiu do sul pro Maranhão pra assistir banda, assistir o festival. Tinha até cara gringo lá, velho. Os caras cruzaram o Brasil pra assistir. Coisa que eu tenho certeza que ninguém faz mais. Entendeu? se tiver um festival bacana hoje, mesmo que ele dê certo, não vai, o nego não vai sair de lá do sul, do sudeste, pra assistir um festival longe, por exemplo. Então foi uma pena. A atitude foi boa, mas o caráter foi zero. E então, vocês têm alguma coisa da banda, tipo assim, tem alguma coisa pra falar pra os caras que estavam lá, que ia ver a banda? Ah, cara, a natureza já encaminhou o destino dos caras. Eu não tenho o que falar, já o que já aconteceu, tudo que aconteceu, já foi a resposta, entendeu? Pra Entendi. Merda toda. Então, e da banda, velho? Esperar o que por aí, pela frente? Ué, igual eu falei, a gente tá pretendendo fazer uma turnê, além de terminar... Além de concluir, tocar o máximo possível aqui no Brasil, esse ano. Ano que vem a gente pretende fazer uma turnê fora. Vamos começar a compor algo novo, mas por agora não, porque nós soltamos o Beligerante, que tem o parte 1 e o parte 2. Então já tem música pra caramba aí pra galera assimilar, né? Então nós vamos dar um tempo pra conceder com produção nova. E é tocar agora, divulgando o trabalho. Entendi. Amanhã vocês vão tocar em BH, né? Amanhã toca em BH. Vão pra lá? Vão pra lá? Vixe, vai dar tempo não, velho. Que isso, nós vamos conseguir, ué. Não dá tempo não, eu vi hoje o negócio, falei, velho, vai ter show amanhã lá. Alguma consideração final? Ué, queria agradecer vocês aí pela oportunidade, pela divulgação do trabalho aí. O apoio ao metal, né? O apoio sincero, né? Porque quando o cara tem um zine, uma revista, e ele é fã, e ele age na sinceridade, isso é bom, isso aí... Promove quem realmente é bom na cena, né? Quem realmente tá ralando na cena. Não quem tem mais dinheiro ou quem tem mais prestígio, que tem mais amigos, né? Essas coisas a gente sabe que acontece muito. Isso irrita demais. Que fica um Zé Mané aí pintando de bacana e. Eles são uns bostas, na verdade, né? É isso aí. Valeu aí pela oportunidade. O zinho de vocês tá massa. Valeu mesmo. Ó, eu que agradeço. É isso aí. Nós somos o Traveler e viemos do inferno para massacrar e Music Rock.